cara na galhada que não vem no cavalhão. É o homem mais loucura do Pantanal. Satanás, não vem, que não faz. Ai, ai, Satanás, Satanás. Thank you, people. Thank you, people. Gracias. Thank you. Obrigado. ADI, pena. Thank you. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.